teus passos sigo até que chegue lá. Aleluia, para o céu vou caminhando, nada me desanimará. E do céu eu já vou me aproximando, sempre meu Jesus me guiará. Surgem ante mim sobre o sangue de Jesus.